Começa um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu boto a mão no saquinho e tiro 3 cavaleiros. Ui. Aquele momento de tensão. Três o quê? Três o quê? Deixa o silêncio fazer o trabalho. Exato. Fala galera, aqui o Snake e estou de volta dos mares do norte com um barco cheio de gatinhos explosivos. Olha aí que bonito. Mas você sacou desarmar o gato? Cara, tem uns gatos lá muito bizarros. Tem. Dá até medo. Oi galera, eu sou o Xande. Voltando da minha última viagem pra Grécia, eu tô extremamente pistola. É que o que você faz pra Grécia, né? Você vai lá, vai ficar em Santorini? Não. Não. Você... Pra que ficar em Santorini se você pode subir as montanhas e declarar guerra pra todo mundo? Exatamente. Isso é aqui vantajoso. Que é o pior? Ah. Você tá de boa, entendeu? Certo. Sai de férias e você encontra o Rodite. Como? De novo, como? Ele é pauta desse podcast. Exatamente. Rodite, onde ele vive? O que ele alimenta? E por Bom, que ele é tão pistola? E porque ele sempre é citado aqui, né? E estamos aqui começando mais um podcast Jogatinas. A gente vai falar sobre nossas jogatinas recentes, as experiências com jogos novos ou jogos já vistos várias vezes aqui nas nossas mesas. Mas temos que falar anteriormente, antes de começar esse podcast. Primeiro, agradecer a todo mundo que nos financia, colabora com a gente através das campanhas no PicPay, no picpay.me/jogatinabg ou através do nosso padrim.com.br/jogatinabg, né? Exatamente, cara. E é muito importante essas doações porque ajuda a melhorar cada vez mais o podcast. Nós estamos produzindo a todo vapor. Exatamente, vários podcasts. Pra quem não sabe, eu tô publicando notícias quentinhas lá nos boletins no Ludopedia. Tá sentindo esse cheiro? Não, não é o pão da padaria. É a notícia quentinha que saiu do forno. E lembrando, a gente tem que agradecer, obviamente, pessoas incríveis que nos ajudam, como é o caso do Fabrício dos Santos, que é um dos nossos padrinhos, né? Ajuda a gente financeiramente, todo mês lá colaborando com o seu dinheirinho e fazendo Jogatina produzir cada vez mais. Você não está vendo, mas eu estou fazendo coraçãozinho com a mão. Mentira, ele não tá fazendo não, tá? Agora o Xande tá fazendo. E também a gente tem que agradecer a nossa loja parceira, a Bravo Jogos, que agora tá de aniversário e tá com vários jogos em promoção. Então corre lá na bravojogos.com.br e eu compra. Tá feliz, jogos. Não, mas tá bravo porque tá vendendo bastante. Então entre lá em bravojogos.com.br. E vamos começando esse podcast agora sim com o Snake falando sobre uma experiência de um acesso antecipado, Snake. Como que foi isso aí? Sim, eu estava fuçando o meu Instagram, coisas aleatórias aparecendo. O Snake é viciado no Instagram, só avisando, tá? É, eu sou um pouco. 70% da bateria consumida pelo Instagram no meu celular. Mas enfim, aí eu vi um anúncio de um card game eletrônico que tá saindo uma versão alpha. Na verdade, alpha ou beta, não vou lembrar agora. É, um beta teste praticamente, né? É, que não tá aberto ainda pro público, mas alguns estão sendo selecionados pra testar o jogo, né? Que é o Cards. Cards com K. E o que que ele é, assim? A gente já comentou uns podcasts passados sobre o Hearthstone, né? Que Sim. é um card game TCG, só que sem a parte da troca entre outros jogadores, e que você combate outro... Faz um X1, né? Faz um duelo com outros jogadores. Esse daqui, em comparação, ele é um jogo de cartas com a temática da Segunda Guerra Mundial. Obviamente. O Snake assim, tem Segunda Guerra Mundial? Vou nessa. Eu tava esperando. Uhum. Não, e ele é um joguinho assim, muito bacana, como ele conseguiu pegar essa mecânica de TCG, de jogos, de duelo, de cartas, transparecendo numa temática de Segunda Guerra Mundial. Porque Mas você... como que o jogo funciona, por exemplo? É igual o Magic, você baixa um terreno e você invoca criatura, invoca tanques de guerra, sei lá. Sim. Mas como que é? Isso. Tem linhas, tem umas coisas assim? São praticamente 3 linhas. Linhas, né? Certo. A linha de suporte de cada jogador e uma linha central que é disputada, que seria o frontline, né? A linha de frente. Você tem, você não é um herói, você não é um personagem, você é um quartel-general. E esse quartel-general é um país não, é uma cidade referente a cada país, né? Tipo... É um país da Europa. É um país da Europa. Por exemplo, da Rússia lá em Stalingrado. Sim. Eu não vou lembrar quais são os outros países, mas tipo, da Inglaterra é uma cidade referente à Inglaterra e assim por diante. E você vai baixando unidades, ele funciona que nem o mesmo esquema do Hearthstone. A cada turno, você ganha um crédito, que eles chamam. E cada carta tem um custo de crédito também. E ele tem os mesmos esquemas de ataque e defesa. E os resultados são simultâneos. A diferença só é que você tem a movimentação. Porque lembra que eu te falei que tem aquela... Frontline, né? Você joga todas as suas cartas na sua retaguarda. E você gasta um crédito pra fazer movimentação e mais um crédito pra atacar. Ah, então o crédito é uma é o fator de gerenciar aquele recurso muito bem, porque sim, às vezes você quer ou atacar ou baixar mais unidades. É, ou você ataca, ou você movimenta, ou você baixa cargas. Sim, mas pra atacar você tem que estar na frontline, ou você pode atacar alguém além da frontline? Tem cartas específicas que podem fazer isso. Por exemplo, artilharia, você sim, não precisa estar na frontline, você pode atacar em qualquer lugar do mapa. Daí tem as exceções da regra, né? Porque todo TCG tem a regra básica, sim, e as cartas quebram essas regras. É aquela coisa, né, de fácil de aprender e difícil de você masterizar, né? Porque vai tendo várias regras que vão acrescentando. Enquanto você vai se aprofundando... Que daí as cartas, elas vão acrescentando regras a mais. Por exemplo, aquilo que eu falei, né? Você, ou você baixa a carta e você tem que esperar um turno pra poder atacar com ela. Tem cartas que seria o investida, né? É, eles chamam de Blitz. Então você já baixa, já pode fazer legal uma nome, movimentação, um ataque. Bombardeiros, por exemplo. Você ataca a carta... É como... Como se fosse uma mágica instantânea, passa um bombardeiro e ataca, será? Não, mas você pode ter o avião em campo. Sim. E quando você ataca, se ele não for uma peça de artilharia, você só causa o dano e não recebe dano. Legal. Porque como são... Os resultados são simultâneos, né? Se são duas tropas de chão, por exemplo, ao mesmo tempo elas... Vão causar dano e cada um vai sofrer aquela quantidade, né? Exatamente. Por exemplo, tem também unidades que movimentam e podem atacar, usando apenas um crédito. Tem cartas que você movimenta e não pode atacar, principalmente infantaria, né? Que elas cansam, digamos assim. E só perguntando, por exemplo, você objetivo é você destruir quantos pontos? Você tem que chegar na base de alguém? Você tem que chegar... Você tem que destruir a base do... O forte do outro, né? Porque daí são 20 pontos. Ah, são 20 pontos. 20 pontos de vida do local. E você acha que tem potencial como um jogo que vai chegar na boca da galera, ou você acha que vai ser muito específico pro público, certo? Cara, assim, ele tem um carisma bacana do jogo. Como ele tá em alpha, tem muita coisa, assim, de que tá no cru. Ele não tem muita animação, ele não tem... ele tem alguns efeitos bacanas, assim, mas a questão da arte das cartas é muito legal, que como se fosse aqueles pôster da Segunda Guerra Mundial. Todas as cartas são aquele desenho meio fotorrealístico. Porque sabe uma coisa que eu acho legal em jogos, assim, digitais? Por exemplo, o Magic, ele tem toda uma coisa bem futurista. Uh-huh. Já o Hearthstone parece uma mesa da taverna. Uh-huh. E esse parece uma mesa de operação? É uma mesa, daí tem, tipo... Ali onde você tá jogando seria o mapa, que você estaria colocando as suas unidades, gerenciando tudo. Só que em volta ele tem um flavorzinho, assim, uma pistola, uma munição, um mapa meio aberto. Legal. Alguns papéis, assim, é como se você estivesse mesmo gerenciando um headquarters, né? Um quartel-general. E quando você escolhe um país, por exemplo, se você tá com os Estados Unidos, ele toca uma música americana. Entendi. Se você tá com a Alemanha, ele tá tocando uma música alemã. E se você tá com o Japão, ele tá tocando uma música japonesa. É, ele vai pegar o eixo, o país do eixo, o país dos aliados ali. É, só que assim, ele não vai ser fidedigno, por exemplo. Se você quiser... Baixar tipo um tanque dos Estados Unidos na Rússia, você pode fazer isso? Pode, contra a Inglaterra também. Então, tipo, são só tematizados por países, né? Então tem coisas... A Alemanha tem muito blitz, os americanos têm muito tanque, muita infantaria, os japoneses têm muitos aviões. Sim, então você faz a sua estratégia baseada no que você quiser, né? Por exemplo, você pode fazer assim, eu vou fazer tanques aviões japoneses com tanques americanos juntos, uma estratégia, é uma forma de você encarar o jogo, né? Sim, porque ele tem... Você pode mesclar, você pega um país básico, que vai ser o teu carro-chefe, e você pode acrescentar cartas de outros países, como se fossem cartas comuns, né? Pro teu deck. Entendi. Não lembro agora quantas cartas são. Eu não mexi muito nessa parte de customização de deck, mas... A primeira impressão pra você foi positiva. Foi positiva. Porque nem eu falei, como ele é um tema muito de nicho, talvez... Ele capenga na questão de ser um jogo de hit, de sucesso. É, mas a questão de mecânica, a questão como ele pegou uma base boa, digamos assim, do Hearthstone, porque tem muita coisa assim que você consegue fazer um paralelo, né, sim, de Hearthstone com esse card. Ele tem uma coisa parecida com o Gwent? Ou só essa questão das linhas diferente mesmo? O Gwent eu não cheguei a... É que o Gwent é por... É uma, meio que uma aposta, né? Sim. Você tem três rodadas e você tem três linhas, né? Tipo, de coisas assim. É, no caso você só tem duas, né? Porque você só consegue atacar o forte do inimigo se você estiver na linha de frente. Sim. Que nem eu falei, algumas cartas permitem você atacar a distância, na tua linha de suporte. Então, você tem que meio que gerenciar. Será que eu vou deixar o cara vir até o meu campo, até perto da minha base pra eu atacar? Ou eu vou avançando, empurrando carta pra frente dele pra impedir? Porque como tudo custa crédito, às vezes você movimentar e atacar, você fica sem carta pra baixar no mesmo turno. Sim. Então, você tem que meio que gerenciar os teus créditos, a quantidade de cartas na mão. Ele pôs umas mecânicas, assim, bem interessantes. Ah, legal. Então, cards, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, você chegou a ver a questão do deck build dele? É legal? Tem muitas cartas, muita variedade de cartas raras, etc? Tem bastante diferença das cartas, assim. Porque às vezes você pensa, por que Infantaria é infantaria, né? Vamos dizer assim. Só que você tem variações, se tratando de infantaria, né? Você tem variações do tipo tropas pequenas, né? E é legal que tem o nome do esquadrão, do que eles eram. Ah, sabe? Que legal. Se você pesquisar, bem provável você vai ter um mais a fundo. Mas lá tem lá o 77º Infantaria de... Suplemento. Sim. Eu lembro vagamente de já ter visto aquilo lá, meio famoso, sabe? E eles têm também questão de raridade de cartas, que nem qualquer jogo de Pokémon, de Magic, de... Ah, de mas é o que vai sustentar, né? É o que vai sustentar. Porque você acha que ele vai ser um jogo pago ou ele vai ser um jogo que vai ser free to play, assim? Ele tá com cara de ser meio a meio. Você tem missões diárias que você pode cumprir e você vai ganhar os gold. Créditos também, você vai ganhar as barras de ouro, né? E você pode trocar as barras de ouro por packzinhos que você vai conseguir 5 cartas a mais. Entendi. Né? Eu não mexi muito nessa parte de você montar o deck, né? Porque que nem eu tive que... Você tem que estudar muito as cartas pra ver como que você vai montar uma estratégia e tal. Entendi. Eu peguei os decks básicos e testei um pouquinho de cara. Você jogou no PC ou você acha que vai ter plataforma mobile? Por enquanto só tá no PC, pelo que eu vi. Sim. Mas ele pode ser muito fácil otimizado pra... Mobile, né? Pro mobile. Entendi, cara, é legal. Tranquilo. Então, cards com a letra K e... O pessoal falou de lançamento? Ou... Por enquanto não, ele tá então bem só... no beta, né? Você, tipo... Pra você ter ideia, como não, ele não tem um lobby, assim, de você... De pesquisar jogador. Uhum. Você fala que você tá disponível e outro jogador pode te desafiar. Entendi. E assim, é um lobby de 30 jogadores, sabe? Tipo, é bem restrito, bem fechadinho. Então você desafia o outro cara e se ele tiver disponível, ele aceita ou não. Legal, legal. Xande, falando em pistola... Eu quero que você fale a respeito de um jogo... A gente já até comentou aqui no podcast. Talvez nesse podcast a gente vai falar de vários jogos retroativos, né? Que a gente já comentou várias vezes, mas... Fala aí do Cyclades, como que foi a sua última aventura, digamos assim. Então, a gente não jogou o Cyclades muito, né? A gente não fez tantas partidas quanto a gente gostaria. Talvez pelo fato das pessoas serem, às vezes, um pouco desagradáveis durante esse jogo, né? Os ânimos se exaltam, as pessoas se agridem verbalmente, fisicamente, mas é isso aí. Então, a gente jogou o Cyclades em... cinco pessoas, né? Cinco pessoas com duas iniciantes. E foi legal, né? A gente conseguiu encher o tabuleiro, tinha treta em todos os lugares, o tabuleiro fica bem apertado em cinco pessoas. Eu acho que a magia do Cyclades é essa questão de você ter a treta, sabe, o paviozinho já sendo aceso no começo do jogo, porque já tá tudo muito próximo do outro, já tem aquele barquinho que já faz a permissão pra você invadir uma ilha, já tem todo aquele lance. É exatamente, você não fez nada e o seu barco já tá meio que invadindo o cidadão do seu lado. Então ele já tá olhando torto pra você, independente do que você faça. E ele tem um componente social bem bacana, né? Sim, essa parte, eu acho que o atrativo dele é essa parte de superação. Putz, como que eu vou falar isso sem ser ofensivo? Porque a galera quer medir as coisas na mesa. Seja ofensivo. Não, é que assim, tá até passando mal o menino Snake. A medição de... Chega. É que assim, todo mundo quer benefícios e quer fazer as ações. E elas estão vinculadas com os deuses. Então, toda hora você vai querer superar o lance do seu amiguinho pra você fazer aquela ação. Ou não deixar o cara fazer aquela ação específica. Ou simplesmente pra você mostrar pro cara que você é mais macho. Isso. E ocorre muito isso dessa interação. Porque você fala assim, ah, o cara ali tá todo tranquilo e quer pegar um filósofo ali com a Atena. Não, opa, vou colocar aqui e o cara não vai pegar. Você tá falando da cidade, da deusa ou da pessoa? Da deusa, que você tem um benefício de pegar as coisas assim. Eu acho melhor a gente dar um retrospecto, explicar um pouquinho de como funciona. Exatamente, acho que é boa. Você não chegou a jogar na Snake? Não cheguei a jogar, até que eu quero fazer uma pergunta mais tarde, porque o que o pessoal comparava, pelo menos a gente comparou uma vez, o Cyclades com o Kemet. Ele só tem um kit de conversão que você pode pegar algumas unidades de um e transferir pra outro. É só isso. Ah, tá. Eu diria que eles são parecidos em termos de controle de área e da... Aí tem toda a questão da arte e tudo mais, que eles são ali jogos irmãos, vamos dizer assim. Mas a mecânica do jogo, de como você faz as ações, é diferente. É bem diferente, porque enquanto o Kemet, ele tem dois pilares, né, dele. Um é a questão de controle de área, certo? E a outra é a questão de você ter um sistema de pontos de ação, que você faz as ações lá, que tem o pezinho, tem as coisas. Você faz. Esse é o sistema principal. Já o Cyclades é controle de área, que já tem um sistema bem parecido, que talvez seja a confusão, mas a base dele tá a partir do leilão e como você vai gerenciando as suas ações e como você vai correndo atrás do objetivo de conquistar, entendeu? Entendi. Basicamente, você faz as suas ações baseadas em leilão, porque as suas ações, elas são feitas a partir de uma oferenda aos deuses. E cada deus te permite fazer um tipo de ação. Por exemplo, o Poseidon, ele vai te permitir criar navios e movimentar os seus navios. O Ares vai deixar você movimentar suas tropas terrestres e criar tropas terrestres. A Atena, ela deixa você criar um filósofo e a universidade. Sim. E Zeus... Ele tá vinculado com os sacerdotes. Sacerdotes. E ele cria também algumas construções. Na verdade, todos esses deuses que o Xande falou, eles criam construções. Porque assim, qual que é o objetivo do jogo pra você entender? Uhum. Vence o jogador que construir duas metrópoles em campo, certo? Uhum. Você faz isso de duas maneiras. Uma, quando você tem quatro tipos de construções diferentes. E a outra forma, você, é quando você tem quatro cartas de filósofos, você pode trocar elas por uma metrópole, certo? Então, a parada é você tentar verificar se o cara tá tentando construir coisas. E se você tem uma metrópole ali, alguém vem e invade e ganha de você, você perdeu aquela metrópole. Entendi. Então, você tem o fator de ou deixa os outros conquistar e você vai lá e toma pra você, ou você tenta comer quieto. A metrópole continua, só Sim, troca o controle. Só troca o controle. Ah, entendeu? Você pode roubar de alguém, entendeu? Uh-huh. Ele é um jogo que tem mais interação, porque todo mundo tá de olho em todo mundo tá fazendo. Você não pode jogar sozinho, naquele jogo que você joga no cantinho ali e você faz suas ações. É um jogo ardiloso. Então. Isso. Exatamente. Agora você tá chegando no ponto. É, a ideia é essa. Porque o Cyclades você podia ficar mais tranquilo, entendeu? Cyclades, esse não. Não, o Kemet. O Kemet, perdão. Uh-huh. O Kemet você joga bem mais de boas. Aí você vai começar a atacar bem depois, quando você já começa a fazer alguns benefícios, colocar alguns upgrades e tal. Uh-huh. Já o Cyclades em si, você não. Você tem que ir pra cima, você tem que pegar favores divinos e, de certa forma, conquistar dinheiro. Ou às vezes você tem que... Olho, chute no saco. Isso. Ou às vezes você pode arregar durante um turno, porque é uma das ações, uh-huh, que é você escolher o Apolo, que é o deus lá que vai te dar um benefício de dinheiro e um benefício de uma cornucópia lá, que é aquele chifrezinho cheio de recurso lá, mas só pra dizer que você vai ganhar dinheiro por turno, só isso. É um chifre com várias frutas e trocinhas. Ah, um cálice. É, exatamente. Ele aumenta o seu... Encanto de dinheiro. Recursos por turno, exatamente. Então, basicamente, você tem essas quatro linhas e cada uma delas tem uma construção própria, né? Então, você precisa juntar uma de cada pra fazer uma metrópole. Você precisa de duas pra ganhar o jogo. E cada uma dessas linhas só pode ter uma pessoa. E aí que começa a treta, porque você tem quatro espaços pra cinco jogadores e o quinto espaço é o Apolo, que é o espaço em que... A gente fala que arregou. Se você não quiser apostar, você vai pro Apolo e ele pode aceitar mais de um jogador lá dentro. Então, basicamente, quando você vai num espaço de um dos deuses, você já tem que pagar algum valor em dinheiro pra você poder fazer aquela ação, que é a oferenda aos deuses. Você fala assim, eu quero pagar 2 de dinheiro pra usar os Zeus. Aí o Xande, na vez dele, não, eu vou pagar 3. Só que quando ele supera aquele lance, eu já tenho que automaticamente já ir pra um outro local. Então vai essa briga de trono, sabe? E essa dança das cadeiras, assim. Ah, tipo, você não continua lá, você não insiste. Não. Você é obrigado a sair. Eu sou obrigado a sair, já vou pro outro e já faz outro sair. Se quiser, faz uma reação em cadeia, certo? E para quando todo mundo... Ou para quando todo mundo conseguir um local que tá sozinho, ou vai pro Apolo, ou quando vai fazendo cadeia. Rola aquela coisa que a gente faz no Power Grid, de você botar a aposta só pra sacanear com o cara? É claro. Claro que vai rolar. Você conhece o nosso grupo, Snake. É aquela coisa assim, às vezes você começa no 1, já começou no 2, o cara já tá querendo treta, entendeu? É. Porque pra que você quer colocar no 2, você podia colocar no 1 e não tinha ninguém, né? Cara, foi pro 4, a galera já levantou da cadeira, entendeu? E aí começa, entendeu? Aquela coisa de, tipo assim, tem dois caras brigando e tem um terceiro ali que tá, tipo, fazendo barulho de frango, tá ligado? Eu sei. Acho que se a gente não der certo com o podcast, cara, a gente vai trabalhar com bolsa de valores, cara. Só Sim. pra valorizar as paradas, a gente vai chegar na bolsa de valores. E aí, vamos aumentar esse negócio aí? Vamos valorizar esse dólar aí? Exatamente, mas, cara, é um jogo legal e essa última jogatina rendeu o Rod enchendo o saco do Xande. Primeiro porque o primeiro é negativo. Que o Xande é o Nemesis do Rod, né? Isso. Os dois são, né? Exato. E o lance é que tinha dois fatores. Uma que os dois Nemesis, né? Os caras estavam ali se tretando e tinha duas pessoas novas, que talvez até uma coisa ruim, assim, pra o jogo, porque o jogo precisa dar uma malícia. E quem vai jogar a primeira vez, se não tiver a certa malícia, simplesmente joga de NPC, sabe? Uh-huh. Sabe? Aquela pessoa que vai jogar ali, mas não vai ganhar. Pessoas novas. que nunca jogaram board game ou que nunca jogaram o Cyclades? Não, que nunca jogaram o Cyclades. Faltou só um pouco de malícia, porque o jogo ele requer uma malícia, sabe? Ou você tentar conquistar as coisas. Mas eu discordo uma coisa. É. Se a pessoa veio das ruas... Aí sim. Ela não precisa ter jogado esse jogo pra sacar a babaquice no primeiro turno. Exato. Um exemplo disso foi aquele jogo que a Jéssica e o Will jogaram e que a treta foi entre eles que estavam jogando pela primeira vez o jogo e eles quase ganharam o jogo. Não, não, a Jéssica ganhou. Olha só, lembra, eu lembro dessa situação. Eu tava eu, você, o Rod, o Will e a Jéssica. Aí o Will nunca jogou, mas ele já tinha malícia já de jogar. O Will, né? O Streetwise nível máximo, assim. Aí tava a Jéssica lá de boas, gerenciando as coisas. E a gente começou a brigar por um local. E o que aconteceu foi que a Jéssica, ela foi pra um outro local sozinha. Porque assim, todo mundo tretou. E a Jéssica era a última pessoa a fazer ação. E quando ela terminou a ação daquele turno, ela conquistou, porque ninguém reparou nela. Então você pode jogar de uma forma agressiva e amostrativa, assim. Ou você pode jogar nas névoas ali. Mas sabendo gerenciar os recursos e você tentar já conquistar aquelas coisas. E foi como a Jéssica ganhou, entendeu? Uhum. E uma coisa que o Cyclades sempre acontece é que o jogo ele fica numa velocidade, né? Às vezes meio baixa, a treta acontece, mas as coisas não estão acontecendo muito rápido. Sim. De repente o jogo, a velocidade do jogo aumenta exponencialmente e o jogo acaba. Sim. Porque todo mundo fica escondendo o jogo pra ele tentar bater no final, entendeu? Qual que é o trigger? O trigger é duas metrópoles. Duas metrópoles. Ele acabou automaticamente. Se você controlar duas metrópoles, acabou. Só que qual que é o negócio? O cara não vai fazer uma metrópole, esperar e fazer outra, senão ele vai perder ela. Então o pessoal geralmente tenta fazer? Eles tentam fazer as duas de uma vez, entendeu? Sim. Fazer uma e, sei lá, pegar alguma coisa que tava faltando, dominando alguém, e aí ele consegue fazer a outra, sabe? Porque se você dá o primeiro passo, bobeira, cara... aquele cara que entra no meio de uma roda de briga, ele vai entrar primeiro. Sabe o moshe? O boi de piranha. Não, né? O moshe do punk rock lá, se o cara entra no meio, ele começa a levar porrada, porque quem entra por último, daí ele consegue ter os benefícios, entendeu? Entendi. E assim, se você entrou primeiro, você fez o negócio, aí vai virar um cara lá, bocudo, e começar a apontar o dedo e falar, olha lá, eu tava falando, é isso aí, ó, vamos ter 15 pra cima dele, e aí começa, entendeu? É. E nessa também que começa uma pessoa a atacar a outra, as coisas começam a mudar de mão. E na hora que as coisas mudam de mão, às vezes uma pessoa vai ficar com dois. E sim, aí acaba o jogo. Exatamente. Você nem percebeu que você... É porque tanta possibilidade que rola quando tá nessa escala de jogo, que daí você fala, caraca, eu não previ isso aqui. Porque o cara fez uma ação e ganhou, entendeu? Deixa eu perguntar, como que funciona o combate? Que não... Combate é rolagem de dado. Você pega as suas unidades, as unidades que você tem vai valer um ponto de combate. E você faz isso com a defesa também. Uhum. E é isso. Você vai eliminando as coisas, você pode continuar atacando ou você dá retrocesso, né? De você recuar. Os barcos também funcionam como... Mesma coisa. Ah, entendi. Mesma coisa. A única coisa é que, claro, eles só combatem na água e se você colocar os barcos na água, por exemplo, você tem um espaço de água entre duas ilhas, você coloca um barco no meio, ele vira uma ponte pra você poder passar os soldados de uma ilha. Os soldados, eles estão na ilha, né? Sim. Então eles vão em terra firme. Mas pra você andar, você tem que fazer a pontezinha dos barcos. Então você já vê aquele cara fazendo aquela linha de barco, direção só eles, e fala Vai dar merda. Exatamente. Mas os barcos, eles não transportam as unidades? Não, eles fazem a ponte. Eles só servem de ponte? Sim, eles não transportam. Você pode pegar daqui e levar pra lá. Não, você tem que caminhar de ilha em ilha. Ah, então você vai fazendo isso aqui. Então é um jogo bem legal, assim, ele gera bastante treta, ele gera essas emoções ríspidas, assim, sabe? De você tá jogando... Uma montanha russa dele. Exatamente. Não, e ele só escala, sabe? Ele começa assim, vai devagarzinho, é aquela montanha russa de uma descida única, sabe? Aquela de 90 graus, né? Isso. É uma subida e troço desce. Isso, desce. Quando desce, aí o jogo desanda até ganhar, entendeu? Até alguém ganhar. Então é bem legal essa parte. E ele tem uma série de expansões, né? Inclusive, cara, uma reversão pro Kemet. Tem Titãs, tem umas coisas. São poucas que... Tem uma, acho que veio pro Brasil só, não é? Teve só essa... Titãs, é uma de cor preta, assim, a caixa. Legião Urbana não teve? Não. Tá. Não, puta merda. Só ia fazer um adendo. Podia ter uma expansão com o Kratos, né, cara? É, podia ter. Falando em extra, tem um elemento que a gente não falou aqui, que você pode contratar criaturas mitológicas. Que elas vão sendo mudadas conforme o jogo anda. Então você pode comprar uma ação dos deuses, e como ação extra, você ainda pode pegar uma criatura mitológica pra você, que faz uma ação diferente. É assim, por exemplo, você vê várias miniaturas, por exemplo, o Kraken, o Minotauro, tem várias miniaturas lá. Só que eles não ficam pra você, ele só vai agir durante um turno. São criaturas neutras, né? Daí você pega o favor delas e... Usa aquela hora, passou o turno, já não tem mais ela. Entendi. Entendeu? Então você não tem aquela questão, aquela noção do Kemet que você tem as unidades com você. Nesse não. Você pega a unidade, faz ação aquela hora que você quiser, se você não fizer, você perdeu e assim vai. Entendi. Bom, eu vou puxar aqui um jogo que faz muito tempo que eu não jogava, e o Shane até jogou também na última vez, que é o Terraform Mars, que é um jogo assim que fazia muito, mas muito tempo que a gente não jogava, e eu devo dizer que como eu gosto desse jogo, cara. Eu acho que é um dos melhores euros que nós temos na nossa coleção atualmente. Você gosta bastante, né? Porque o lance do Terraform Mars, pra quem não conhece, é que o jogo, na verdade, acho que até é difícil porque ele foi até uns hypes aí nos últimos tempos aqui no Brasil. Ele traz aquela mecânica de engine building. Então você vai selecionando cartas e você vai baixando cartas e você vai montando seu combo, né? É um jogo de montar combos, enquanto todo mundo representa corporações a fim de você terraformar o planeta vermelho. E o lance é que você vai jogando, você vai baixando cartas, você vai fazendo aqueles combinhos, você vai tentando ganhar índice de terraformação e você vai contribuindo para as coisas funcionarem lá. Então é legal porque ele tem uma noção assim que, da mesma escala ali que você falou do Kemet, que ele demora para engrenar, mas depois que embala, sabe? É o trem desgovernado, que a gente pode falar assim. Que ele demora pra engrenar, mas quando ele começa a engrenar, a galera começa a baixar o oceano, aumentar a temperatura e outras coisas assim, e oxigênio, cara, ele começa numa rodada muito louca que daí daqui a pouco você tem que falar, putz, só tem mais um turno aqui, eu tenho que fazer uma ação antes que eu perca essa possibilidade de ganhar ponto, e assim vai. É um jogo que você começa a contar pontos, né? Sim. Cada ponto pode fazer diferença no final da partida. Exatamente. Cara. O massa dele é que ele tem uma salada de pontos, assim, que eu gosto de falar. Porque você pode seguir com uma estratégia de só aumentar a temperatura no começo e você ser o rei daquilo, enquanto outra pessoa tá focando em colocar vegetais de vegetação, o outro tá colocando cidades, e a forma que ninguém joga igual ao outro, sabe? Uhum. E essa parte eu acho que é bem legal, assim, porque ele é um jogo bem democrático, assim, no geral, assim, que se todo mundo faz tudo, entendeu? Isso que é a parte legal. É, o negócio é que você tem que ter aquela malícia de ir montando as coisas, porque se você não consegue montar o seu combo, nem mesmo que parcialmente, no final do jogo você começa a ter uma distância bem grande dos outros que estão, né, conseguindo evoluir, fazendo combos que dão muito mais ponto. É, porque uma coisa que eu percebi, assim, quando eu joguei, você não pode ser, tipo, muito generalista. Você meio que tem que pegar um rumo, você consegue trocar. Sim. No meio da partida. Tipo, ah, eu não tô conseguindo focar em bactéria, porque as cartas não estão vindo. É, porque tem uma fase do jogo, né, pra quem não conhece, que é a fase do draft, né, que a gente faz assim, você vai selecionando as cartas, você tem um custo, não adianta você querer todas as cartas do universo, que você tem que pagar, você tem que gerenciar muito dinheiro e mais alguma coisa. O dinheiro é sempre uma parte importante no meio do jogo, no final é inútil, mas é importante pra você crescer sua corporação. Mas só que, por exemplo, se você não consegue focar no determinado aspecto do jogo, você consegue trocar, mas é interessante você ter uma linha de raciocínio que você possa partir. Depois daquilo, você consegue... Ah, não tô conseguindo mais gerenciar bactéria. Não tô conseguindo mais agregar nesse meu combo aqui. Sim. Então eu posso plantar o oceano, posso fazer vegetação. Você vai começar a trabalhar dessa maneira, né? Ele é um jogo sobre oportunidades. Eu acho essa parte mais interessante. Isso. Quando você consegue montar um combinho que funciona, ok. Mas a partir do momento que você monta um combo e não funciona, você pode abandonar, divergir, né? Abandonar ele, deixar ele lá gerindo os pontinhos básicos dele. E você pode seguir com outra estratégia conforme as cartas vão vindo a cada geração que você recebe cartas. Então essa parte é legal. O bom é que ele é um pouco mais generoso que outros jogos com relação ao dinheiro. Você tem uma quantidade razoável de dinheiro, não é igual a outros que o dinheiro é muito escasso e você acaba ficando preso ali, não tendo muito como sair. Tem que ficar fazendo conta, não, porque se eu gastar agora, eu não vou ter dinheiro. Até tem um pouco disso, mas é bem pouco. Não é tão, assim, porque você consegue... Ah, vai faltar, mas no próximo eu já consigo recuperar. Você recuperar esse dinheiro que você, entre aspas, perdeu, sim, é mais fácil você conseguir de volta. Porque até mesmo dependendo da corporação, você consegue... Se você, por exemplo, tem uma corporação que você troca calor por dinheiro. Energia, né? Sim, é calor por dinheiro, eu acho. Né? Você consegue trocar calor por dinheiro. Ah, se eu tô ciente que eu tenho que trocar calor pra receber dinheiro, eu consigo trabalhar em cima disso, eu posso gastar dinheiro à vontade e gasto meu calor aqui. É porque todo mundo vai ter acesso a várias cartas, então não é aquela coisa que você vai receber só cartas que são benéficas pra você. E o lance do draft que você recebe ali, antigamente a gente jogava sem o draft, né? Uhum. Só que ele penalizava alguém, porque alguém tinha má sorte e já era, né? E no draft você escolhe das quatro cartas que você recebe ali no começo de cada turno, você escolhe uma e passa, e assim você vai tentando selecionar o que mais combina com você. Ou às vezes selecionar alguém que tá querendo, você pega aquela carta pra travar o cara. Então... É porque você já vai começando a ler os outros jogadores, né? Exatamente. Essa parte é muito legal. É, porque, por exemplo, o Zabuza tá trabalhando com animais. Chegou um bicho aqui na minha mão. Chegou a agropecuária ali, a carta. Já era, filho. Eu vou gastar ela, só queimar ela de à toa, né? É, tipo, você nem precisa, mas você compra pra sacanear com o cara. Não, você seleciona ela só pra descartar ela, entendeu? É, exatamente. Então é legal essa parte, assim. É um baita de um jogo, eu acho que sempre vale a pena a gente descer e jogar. jogar e tal, assim, eu acho bem, bem legal. Só um comentário aqui que, de novo, né, veio o tema de sacanear as pessoas. Mas tudo bem. Agora eu quero saber do Snake, um jogo sobre sacanear amiguinhos, mas ele é um pouco mais suave nessa parte. Mais tranquilo? Talvez. Os dois têm um pouco disso. É o mais pro norte ou o mais peludo? Pode falar mais peludo aí. Mais peludo? Fala rapidamente. O norte eu vou deixar pro final, então. Exploding Kittens. É, recebi esse presente lindo do nosso querido Diogo Matraca. Que é uma coisa bonita. E ele mandou pra você um jogo muito familiar, né? Ah, não, pra caramba. Ó, eu posso jogar com a minha irmã tranquilo, tá, Diogo? Obrigado, valeu, Diogo. Obrigado, filha da... Não, explica por que você não pode jogar com as suas irmãs. É, porque ele, eu não sei, ele comprou a versão do Kickstarter, esse Exploding Kittens. Ele comprou no eBay, e daí o cara mandou, acho que uma versão, uma extra dessa Not Safe for Work, né? É, Not Safe for Work, traduzindo, é, não é seguro pro trabalho, não é seguro pra sua família, porque ele tem conteúdo muito gráfico, muito explícito, às vezes. É, não, a gente não vai nem comentar, porque eu vou bipar a maioria deles aqui, mas... É, piada de... Cara, vou bipar tudo isso, droga. Mas o pessoal vai entender. Sim. Porque são, assim, umas piadas muito pra adulto mesmo, cara. Sim. Não, não adianta. E ele vai pegar temas, assim, ele é até um jogo que não recomendamos pra pessoas sensíveis, assim, no geral. Porque tem umas coisas bem pesadas, bem assim. Pesado. Mas essa versão Not Safe for Work, porque sim, tem a outra versão, que é a... Em Blood Kittens? Não, a Vanilla. A Vanilla. A Vanilla dele, assim. Porque a única coisa que muda desses Blood Kittens Not Safe for Work é a arte que tem nas cartas. A arte, o conteúdo que tem nelas. Mas a mecânica, a jogabilidade é a mesma. É um jogo bem simples de take that, né? É, vamos escrachar, é um jogo de Uno, que você vai ter que gerenciar cartas na sua mão. A intenção é não explodir. Porque o que que acontece? Os gatos... Explodem. Explodem. E, na verdade, não é... Os gatos em si explodem. Eles estão fazendo coisas que podem explodir. Tipo, o gato brincando no armazém de explosivo com fio decapado. Tá. Ele tá brincando com o fio e eventualmente aquele fio vai gerar uma faísca e vai explodir. E você tem que distrair os gatos. Você tem que desarmar os gatos. Você é tem muito que melhor. Desarmar os gatos, que é a carta de defuse. É, e tem a carta lá de laser point, tem as coisas assim que pra você desarmar o gato, porque daí ele para de prestar atenção naquela parte onde ele vai explodir e você garante sobrevivência, porque se você explodir, sai de jogo. Então você tem a eliminação dos jogadores, né? Ah. É, então como que funciona mais ou menos? Todos os jogadores começam com uma carta de desarme, né, de defuse, na mão, e são números de jogadores mais um, que é a quantidade de gatos explosivos. É porque assim, o lance é, você joga uma carta, faz ação, você compra uma carta. Na sempre hora... no final do seu turno você vai ter que comprar uma carta. Se você não quiser jogar uma carta, você não precisa. Mas sempre você vai ter que comprar uma carta. E eventualmente você pode usar um ataque. Tem várias cartas de efeitos. É. Cartas que faz você pular seu turno de comprar e faz a pessoa comprar duas vezes. Isso. Tem uma carta que você faz tirar o jogo sigilo do contrário. Ele tem carta que você compra embaixo. Ele é parecido com o Uno. Ele tem, compre duas cartas, pule a sua vez, inverta o sentido do jogo. E é legal que tem a carta de Nope. É, Nope, que é o cancel do Magic. É o cancela. Que daí você, por exemplo, você vai jogar duas vezes esse turno. Você baixa a carta. Não, eu não vou jogar duas vezes esse turno. E passa a sua vez, tá ligado? E vai pro próximo. Então, ele tem muito essa coisa de sacanear o outro jogador. Olha o tema. Hoje o tema é jogatina RPG. Sacaneia RPG. Vocês não estão entendendo. Que o ponto que eu tô querendo chegar é assim. Você pode fazer um jogo sobre, sei lá, freiras. Cozinhar. É freiras. Vocês vão sacanear alguém, entendeu? Não, não tem jeito. Ó, Zombicide tem uma freira. A freira cheirada, né? Enfim, então ele tem... Ele é bem rapidinho, assim. Ele não é tão rápido, assim. Não é tão rápido, é verdade, pensando agora. Porque é meio chato essa questão do player elimination. Porque daí o cara que fica pro lado de fora, ele fica vendo só a treta acontecer. Eu acho que tinha que ter menos cartas de shuffle. Tem umas cartas que são... tem umas cartas, assim, em geral, que vai atrapalhar. Como a explosão do gato tá no meio do baralho, e eventualmente você vai comprar ele, você tem uma carta de shuffle, de embaralhar, que você pega todas as cartas que já foram descartadas e embaralha de novo. Então, tipo, às vezes a próxima carta já poderia ser a do gato explodido, só que você inverte todo o processo, você acrescenta mais cartas e enrola mais o jogo. Então acho que tinha que ter um pouquinho menos de cartas de shuffle. Ele é bem party game, ele vai funcionar pra muitas pessoas, né? Funciona tranquilo, tipo, pra uma galera. E que nem eu falei, a outra versão é tranquilo, assim, ele tem uma arte engraçada, tem umas piadinhas, assim. E é engraçado que o meu cunhado, ele não sabia que tinha esse jogo. Sim. E ele recebeu do cunhado dele o party game. E quando você abre a tampa da caixinha... Toca a musiquinha? É, um monte de gatinho fazendo aquela... Miau, miau, miau. La cucaracha. Aquela fila de cucaracha, assim, todos os gatinhos de sombreiro e de negócio. Aí você abre a caixa e ela fica... E Snake, agora indo mais pro norte, saindo dos peludinhos, o que, que a gente tem aí de treta? Quer dizer, de jogo? De jogo, cara. In the Name of Odin. Outro jogo que vocês me deram. Cara, esse jogo é muito legal. Curti pra caramba. Ele é bem euro, assim, questão de... Cara, ele é um meio híbrido, né? Eu acho que é... Porque, assim, essencialmente... É porque você pode trocar aquelas miniaturas por tokens. Isso. É mais por questão de flavor. Isso. E você vê os soldadinhos lá, os vikings, com as armaduras, com os machados, com as espadas, assim, é mais porque ele só é um contador, ele não é. A gente até chegou já a comentar esse jogo aqui no podcast, mas qual que é a ideia geral, assim, do jogo? Qual que é a ideia geral? Vale ressaltar que a gente sempre fala das regras do primeiro jogador, que são muito engraçadas. Sim. Né? A do primeiro jogador desse aqui é quem gritar mais alto, com mais imponência, Odin. Odin! Quem gritar mais alto é o primeiro jogador. Você vai na maneira chata de pegar as peças e Vai depender muito do seu condomínio e do horário que você está jogando. Essencialmente é assim que funciona, mas... E da educação, do nível de educação das pessoas. Exato. O objetivo do jogo é você completar raids. Porque você consegue pontuações na maior parte do jogo fazendo essas raids, né? Fazendo essas invasões. Você pode conseguir, tipo, comprando heróis no último nível, comprando barcos que possuam pontuação, fazendo construções que também te dão pontuação, mas 70%, 80% do jogo você vai conseguir pontuação através das raids, das quests, né, que você tem que completar. E toda quest, ela tem um pré-requisito do que você precisa cumprir. Você só pode fazer se você tiver como cumprir aquela quest. E ter um herói também, né? E ter um herói. Que daí o que que acontece? Você precisa de 3 marinheiros, 2 mercadores e 4 guerreiros, por exemplo, pra fazer aquela raid lá, aquela quest. Então você tem que garear isso daí e ter um herói. E além disso tem o barco, né? O barco tem um barco com quantidade de remos lá suficientes pra distância que você vai chegar. É, esse tem um outro detalhe, porque essas quests, elas são embaralhadas, dependendo do número de jogadores, é uma quantidade de carta, e você coloca elas na disposição assim, de 1 de distância, 2 de distância e 3 de distância. Quanto mais longe, mais pontuação você ganha. Você ganha 2 pontos no último remo, 1 no... Na média, e nenhum na mais próxima. Só da carta mesmo da quest, que você vai completar ali. Uma vez você utilizou seu herói, você vai descartar seu herói e vai ter que comprar um novo herói pro futuro. E o barco é danificado. Isso. E quando o barco é danificado, a distância dele diminui, porque os remos contam como ponto de vida também. Então, por exemplo, se ele é um barco de 3 remos, você pode ir a 3 de distância, só que se ele faz a quest, ele toma um dano automático. Não tem como reverter isso daí. A não ser que tenha... Você pode construir, você pode reparar ele. Você pode reparar ele, mas só que a não ser que um herói diga que ele faz a raid e não toma o dano, você automaticamente vai tomar aquele dano. É bem difícil de pegar o herói, porque você, além de ter que descartar ele, ele vai pra uma pilha de compras. Sim. Então outros jogadores podem ficar interessados. Vai ter uma fila lá, que daí muda, vai mudando cada turno, conforme a galera vai comprando, né? Isso, conforme a galera vai comprando, a demanda dos heróis vai mudando também, porque é um crescente, né? Eu também, da mesma forma como na última rede você ganha pontuação, mais pontuação, quando você compra um herói com todos... os pontos de... Que é o elmozinho, né? O símbolozinho dele. Isso. Você ganha também um ponto extra. É porque o lance do jogo são as cartas, né? O jogo funciona a partir das cartas, que tem sempre duas disposições. Cada carta tem uma seguinte anatomia. Isso, as cartas de ação. Tem, né, o símbolo embaixo, ou seja, de construção, de barco ou de herói. Em cima tem o símbolo das unidades. Você pode utilizar uma ou outra pra você fazer ação. E você tem 6 cartas na mão. Porque daí tem essa coisa, né? Ah, como que eu faço minhas ações? Eu pego essas cartas que estão na minha mão, essas 6 cartas, e faço combinações com ela. Por exemplo, se eu quero fazer quero comprar um herói. Meu herói tá custando 2 elmos, né? 2 símbolos elmos. Eu tenho que ter essas duas cartas e baixo. Eu posso baixar quantas cartas eu quiser, porque sempre no meu final do meu turno eu vou comprar 6 cartas de volta pra poder atrapalhar outros jogadores, pra poder trocar também cartas, porque você tem um mercado aberto, né? Que você pode trocar uma carta no seu turno. Quando você completa uma raid, quando você completa uma quest, beleza, você fez lá 7 pontos no total. Outros jogadores, os próximos 3 jogadores, podem escolher baixar uma carta pra te sacanear. E daí o que que acontece? É aí que entra a sacanagem do jogo. Beleza, fiz meus 7 pontos, certo? Os próximos 3 jogadores, eles têm que baixar uma carta e eu tenho que ter o símbolo daquela carta. Só que daí o que que acontece? Às vezes eu gastei todas as minhas cartas. Eu, tipo, ou fiquei com uma carta na mão. E vocês têm que baixar, são os 3 símbolos de baixo, né? Que é o de construção, de navio e de herói. E vocês podem, por exemplo, o Xande colocou de herói, o Zabuza colocou de construção e o Roger te colocou... Não, Hot Pornô colocado aí, em vez de ele isso. colocar, você pega da pilha de compra e você coloca, independente se o jogador quer colocar ou não. Então você vai se ferrar mesmo se o jogador não quiser te ferrar. Vai vir um aleatório, mas os outros jogadores podem pensar, se ele fez isso, ele talvez não tenha carta. Meio que um jogador vai tentar ler e querer sacanear. Ou todo mundo combinar, coloca só construção pra ferrar com o cara. Você forçar um jogador a gastar um tipo de carta também. Sim. Né? Porque daí o que que acontece? Se você não faz nenhuma, é menos dois. Se faz uma é um ponto negativo, duas é zero e uma, todas é um ponto adicional. É, você ganha um ponto a mais se você conseguir dar match em todas as cartas. Essa parte é legal porque você, às vezes, você mesmo como jogador, o Snake tá fazendo lá, eu tomo uma carta que eu não quero usar no turno porque não quero combinar, eu quero tentar buscar outra carta, eu posso jogar só pra descartar aquela carta, porque mesmo sendo no final do turno dele, todo mundo compra cartas, então você nunca vai ficar com menos seis cartas. Não tem por que ter medo de você jogar cartas pra ferrar os outros durante os turnos dos outros. Ah, não, eu vou segurar essa carta porque não, ela não precisa. Pode ser... Ele força, né, o jogo uma certa circulação. Então essa interação, assim, é como cartas, se fosse, cara. Como é ponto de fama, é como se fosse o meu clã falando assim, ih, sua rede, você tá falando lorota aí, prova aí. Aí você vai provando com as cartas, entendeu? Exatamente. É, tipo, eu gostei da ambientação, né, porque é como se você fosse aqueles, um daqueles reis, os Jarls, né? Ele tem até uma historinha no livro de regras que o Jarl morreu. E os lords das vilas vizinhas vão disputar quem vai ter mais fama pra se tornar o próximo Jarl. Você literalmente tá brigando com os outros pra se provar ou ser o melhor, né, nas invasões. Porque assim, fora essa interação entre os jogadores a partir das cartas, não tem mais interação entre os jogadores. Não tem como atacar os outros jogadores. Uhum. O ataque, entre aspas, é a partir das cartas que vão atrapalhar durante as raids, né? Isso. O resto você joga consigo mesmo, sabe? Então essa parte, por isso que lembra mais euro, né? De você gerenciar os seus recursos. É, porque você tem que gerar os seus recursos, né? Que é a sua mão, né? Praticamente. E a sua player board, com as suas construções que você pode fazer. É legal assim, porque as construções e os heróis, elas te ajudam a completar quests. E até mesmo fazer novas construções ou comprar novos barcos. Elas vão te dar um símbolozinho de uma quest, de alguns locais, já impresso nelas, entendeu? Por isso que às vezes você não precisa comprar tanto guerreiro, porque você já tem um guerreiro já ativo pra sempre, entendeu? É, porque, por exemplo, eu comprei um barco, aquele barco ele já vem com guerreiro, ele já vem com o símbolo de guerreiro. Então, em vez de ter que comprar quatro pra completar o negócio lá, eu já tenho meu herói, que ele conta como guerreiro, meu barco ele dá mais um guerreiro, e então eu só preciso comprar duas pecinhas de soldado pra poder... Sabe uma coisa que, tá uma forma assim, porque o jogo, você fala, você faz bastante coisa, ganha ponto, a trilha de ponto dele vai até 50 só. Eu acho impressionante isso, porque a gente jogou duas vezes já esse jogo. E não passou, acho que... De 30. O último jogo, assim, ficou uma pessoa em primeiro, logo atrás segundo, logo atrás terceiro, logo quarto. Então é um jogo que todo mundo pontua bem e fica próximo, não tem aquela disparidade. E não é um jogo longo, foi no máximo uma hora dele. Ele é uma hora e 20, assim. É porque a gente demorou pra pegar o jogo. É pra explicar, né, pro pessoal, é verdade. E ver, mas acho que uma hora dá tranquilo. É porque o que vai setar o final do jogo é a quantidade de cartas de raid. Então conforme a galera vai fazendo raid, acabou a raid, acabou o jogo. Sim. Então, você não tem... Você percebeu que só tem uma raid, você já tem que começar a contar. O cara vai comprar o herói, vai fazer a raid, vai acabar aqui. Então você tem que ficar esperto com relação a isso. E também a gente não chegou até 50, porque de todas as vezes que a gente jogou, a gente não chegou a fazer muitas construções. É, as construções é porque elas são difíceis de fazer, né? Porque ela tem custo acumulativo conforme você faz mais delas. Então é difícil. Então, por exemplo, a primeira construção, ela vale... Você tem que ter o token de construção e você tem que pagar 3 cartas de construção. Só que pra você comprar o token de construção, a primeira, você tem que pagar com 3 cartas de construção. Eu paguei 3 cartas de construção e peguei o token. Aí eu tenho que pagar mais 3, mais o token pra pegar uma construção. Caro fazer construção assim. E aí você também precisa de cartas pra fazer o raid e no final você tem que ficar, né, atrasando uma coisa pra fazer outra. Exatamente. Se atrasa uma coisa pra fazer outra, é porque só que as construções, elas dão uns benefícios muito bacanas. Por exemplo, número de cartas na mão, que você pode ter. Número de cartas na mão. É, barco, você só pode ter um barco, mas você pode ter o porto, o shipyard lá, que permite você ter até 3 barcos, dependendo do shipyard que você comprar. Ou então ele te dá o benefício de, tipo, o teu barco, em vez de você gastar 2 cartas de barco pra recuperar ele, porque o teu barco foi pra quest. Você tem que pagar pra ele voltar. Não paga pra entrar, mas paga pra sair, tá ligado? Sim. É um jogo que rende boas histórias. Ele é, assim, bonito demais na mesa. Uma arte dele, assim, ele não precisava daquela arte, mas a arte dele já favorece muito o jogo, né? Sim, cara, é uma arte bacana. A gente até apelidou algumas cartas, né? Sim. É legal que tem pra quem curte a série do Vikings, você vai meio que reconhecer alguns personagens, né? Alguns nomes. Eu acho que eu já vi isso daí na primeira temporada. Pra mim, acho que o nome mais próximo lá é o Latgirta. É a Lagerta, a Oslog. E sim, tem muito. E tem, acho que o Knut. É. tem os outros personagens lá que acho que deve, se pegar historicamente, eles devem ter. É, ele não pega nada de ficção. No máximo, aparece o Odin, que é o único personagem que é, digamos, da ficção, assim, né? É, porque, ficção não, digamos, da mitologia, não da ficção. Isso. Que é verdade, então. Vocês falaram que ele tem miniatura? Tem as miniaturinhas ali. As miniaturas, como a gente disse... Ele é um contador. Ele é um contador. Podia ser um bloquinho de uma cor. Ele é só pra ser bonitinho, sabe? É, porque você falou, podia ser um cubinho. Ele só a não miniatura... é ouro porque não tem cubo. Não, não, mas assim, o lance é que as miniaturas dele, assim, é como se fossem as miniaturas do Kemet das unidades menores. Isso. Não é nada detalhado, é uma miniatura. Sim. Ok, sabe? Atende a proposta e pronto. Sim, a ideia é essa. Mas que, claro, né, ambienta muito mais. É porque, essencialmente, você vai colocar no seu tabuleiro e quando você gastar, você devolve pra recurso. Você não vai colocar no tabuleiro principal, você só deixa ali na reserva pra dizer que você tem aquelas unidades, entendeu? Não chega a ser um ameritrash. Não, não chega a ser nesse sentido. Bom, pulando agora para um euro, eu vou falar de uma experiência que eu tive, foi a única partida que eu tive com um jogo que eu queria muito jogar e finalmente joguei, adquiri ele, que foi Orleans. Veio no Brasil pela MeepleBR e a gente comentou recentemente do Hyperbole, que você teve conta recentemente também, né, Snake? Uhum. Que é o jogo que você pega as coisinhas do saquinho e você faz aquele deck build, só que com os cubinhos, né? Cubinhos. Nesse jogo, em vez de você ter cubos, você ter os cubos assim, de cada cor, você vai ter uns discos de, como se fossem uns marcadores de tabuleiro mesmo, uhum, que representam as unidades da sua, digamos, vila, né? Eu tenho essa parte do bag building como mecânica principal. Ele é um jogo necessariamente euro, você vai ter que controlar seus recursos, você vai ter que fazer diversas ações. Conforme você aloca esses discos que representam as unidades que você tem na sua vila, você vai adquirindo novos discos e vai atualizando os marcadores no tabuleiro que vão te dar benefícios diversos. Cada rodada que você faz, ele tem 7 fases. Uma fase que vai revelar qual que vai ser o evento da rodada. Vamos supor, às vezes tem um evento que é benéfico, todo mundo que tem casas de comércio vai ganhar um de dinheiro. Todo mundo que tem tal coisa vai ganhando de dinheiro. Às vezes vem eventos que falam, ah, tem a peste. Cada jogador vai ter que pegar um carinha do seu pacotinho e jogar ele fora. Então tem vários eventos que vão surgindo no tabuleiro em cada rodada que vai determinar como você vai correr pra fazer aquela rodada. Depois vai verificar na segunda fase daquele turno qual que vai ser a posição da galera em relação à agricultura. Quem tiver na primeira posição ganha um de moeda, quem tiver em último perde um de moeda. E depois você vai fazer a ação de pegar os seus discos, seus disquinhos, e você vai colocar no mercado aqui. São 8 espaços que você tem no mercado. Diferente do Hyperbore, que você tinha que pegar o disco, os cubinhos, e colocar ele, senão você tinha que jogar a parada de usados. Uhum. Esse não, você pode deixar aqui de um turno pra outro. Tem uma área de reserva. É, você tem uma área de reserva. Só que, vamos supor, você tem 4 espaços sobrando, e sempre você tira 5 do pacotinho, você vai poder só alocar 4. E o outro vai ter que voltar pro pacote de novo, porque você não tem espaço suficiente. Então não adianta ficar guardando coisas pra sempre aqui. Cada jogador saca no começo do jogo 4, e você pode crescer isso, adquirir novos cavaleiros que vão permitir você tirar mais coisas do seu pacote. Então, mais fichas de agricultor, de nobre, de barqueiro, cavaleiro e outras coisas que você vai fazendo aqui. Inclusive até os... como se fossem os padres, assim, que tem ali. E depois que você alocou aqui, você vai pra fase de planejamento, que é o quê? Você vai pegar os discos que estão nessa reserva do mercado e vão alocar nas unidades como se fosse lá no Hyperbolea. Você vai alocar aqui. Uma vez que você preenche, você vai fazer aquela ação. Só que você primeiro faz o quê? Você coloca todos. Aí, começando pelo jogador no início da rodada, ele vai pegar um local que ele preencheu e vai fazer aquela ação. Aí passa pro próximo e vai fazendo essas ações. Vai pra você de novo, se você tiver um outro espaço totalmente preenchido, você faz de novo aquela ação. E quando você chegar na sua vez e você não tiver, vamos supor, você tem um espaço com três unidades que você tem que colocar, e você só colocou duas, fica travado até a próxima rodada. Então você pode deixar travado também ali. Além de travar no mercado aqui embaixo, você pode deixar travado aqui também. Sim. E uma vez que você usou, diferente de ir pra uma área de usado, você já coloca no pacote de volta, entendeu? Uhum. Então você tem essa parte de mixar as coisas, de você mixar ali como que você vai funcionar a questão do bag building, de você tirar todas as unidades. Então você vai fazendo combos, de você adquirir barqueiros, de você adquirir construtores e outras coisas. E cada um que você adquire, você vai pegar o tabuleiro lá do mercado. Aí você avança na unidade dele. Além de você adquirir a ficha daquele tipo de carinha, você vai avançar. E conforme você avança nessas trilhas, cada trilha vai ter um benefício. Ou às vezes tem uma construção exclusiva, ou às vezes adquirir um dos 5 recursos que você tem. Trigo, queijo, vinho, você tem linho, você tem tecido. Então você vai fazendo isso aqui. Você também tem a forma como você vai garantindo dinheiro. dinheiro, ou você vai ganhando sua trilha de desenvolvimento aqui embaixo, ou até mesmo você vai fazendo ações que vão fazer você andar na trilha de Orleans. Você vai, pode andar por barco, que daí quando você coloca na parte de cima do seu tabuleiro de jogador, você pode andar pelos rios, pelas estradas, ou construir posto comercial. Então você pode construir posto comercial, e quando você passa uma trilha para outra, você passa por cima de um dos recursos, você pega esse recurso para você. Uhum. No final do jogo, tudo vai valer ponto vitória. Seja as suas moedas, a cada uma moeda vale um ponto vitória, o tecido vale 5 pontos vitória, o linho vale 4, o queijo vale 2, e assim vai, entendeu? Tudo que você tem ali vale pontos de vitória. Então você vai gerenciando ao longo dessas 16 rodadas, quem tiver mais pontos de vitória vai ganhar sim. E você também tem algumas unidades especiais que são os civis. Conforme você chega em alguns pontos de trilhas, ou até mesmo passando o fator de desenvolvimento, você vai adquirindo esses civis e você vai guardando essa reserva, que no final do jogo vai te dar pontos de vitória. Ele é um jogo cheio de caminhos de vitória, ele é um jogo assim que é mais difícil de explicar do que jogar tão intuitivamente. É aquele jogo que você demora pra explicar, mas quando a pessoa joga, fala, você demorou tanto pra explicar só isso. Com esse fator do bag building, tem muita sorte ou você consegue meio que traçar uma estratégia com ele? Então, você tem única sorte, é isso. Ah. Mas você consegue traçar a estratégia justamente por guardar no mercado, ou às vezes travar uma unidade ali. Vamos supor que eu fiz bastante cavaleiro, só que agora tá começando a vir muito cavaleiro na minha, toda vez que eu compro. Você tem uma opção que você tira daqui e joga ele fora, digamos assim. Você vai colocando lá na parte de dispensados. Tem uma parte de dispensados que vão te dar benefícios também. Seja moeda, seja civis e assim você vai. Você simplesmente não perde o... Você não perde, você troca ele por alguma coisa, entendeu? Entendi. Mas é bem legal que essa parte você vai gerenciando. Você vai fazendo as construções, você vai colocando as unidades. Então às vezes você fala assim, beleza, eu vou tentar pegar o monge, que o monge ele é o Coringa, ele vale por qualquer um deles. Ou eu vou pegar uma ficha de tecnologia, que é uma engrenagemzinha que você tem no tabuleiro, que você pode colocar numa das construções e você não precisa mais preencher aquele local, já tá preenchido pra sempre aquele local, certo. Entendeu? Então você vai fazendo as suas estratégias, conforme você vai jogando e você vai ativando certos tipos de construções, porque cada jogador tem essas construções que vão dar benefícios diversos. Entendi. Então essa parte é bem, bem da hora. Ele é bem rápido, ele dura uma hora e meia, o fluir dele é muito gostoso e assim, me impressionou bastante porque a minha primeira experiência com essa mecânica foi com o Hyperborea, mas esse aqui conquistou meu coração assim, nessa mecânica, cara, que é muito legal e eu tô de olho no Altiplano, que é aquele jogo que vai do mesmo designer, que ele passa no eu não sei, eu vou chutar errado aqui, mas provavelmente no cenário Inca, que é com mecânica semelhante. Então ele tem uma coisa bem parecida com o Orleans mesmo, e o pessoal recomenda bastante pra jogar com a expansão, que vai adicionar um novo tipo de você usar, fazer ações diversas, sabe? Cara, é um jogo bem legal, assim, é até difícil explicar porque ele tem tanta possibilidade, mas jogando ele flui tão bem, ele é uma delícia de jogar, sabe? Ele é gostoso porque você faz planejamento, aí todo mundo vai fazendo planejamento, você olha os outros, opa, o cara vai querer fazer aquilo. Então é um jogo porque você vai contando cada pontinho, igual o que a gente falou, né? Sim, é, você vai pensando. Já, e como sacanear o amigo. Exatamente, mas assim, você pode tentar fazer uma ação de você, principalmente na parte dos barcos, ou de você aumentar a sua trilha de agricultura, pra você conquistar pontos de vitória e fazer o cara se ferrar, entendeu? Uhum. E os eventos mesmo, tem vários eventos, por exemplo, se você tem 3 recursos, e chega um evento lá que você fala, se você tem 3 recursos, você paga moeda. E se caso você não tiver moeda, você vai sob tortura, que é o quê? Você paga de outras formas. É sério, ele fala que é sob tortura que você paga, ou gastando trilha de desenvolvimento, ou devolvendo ficha pro mercado, outras coisas assim. E só um comentário, essa salada de pontos desse jogo, ela é tão grande que um comentário do Irra sobre esse jogo, alô Irra, um abraço pra você, é que ele achou difícil prever o futuro nesse jogo, então isso quer dizer que ele só consegue prever 5 turnos à frente e não 10 como nos jogos convencionais. Cara, o Irra, abre umas aspas aqui, né, o Irra ele não joga no presente, ele joga no futuro, né? Ele quer jogos que ele gosta de prever coisas. E aqui você não prevê por causa justamente dos eventos, entendeu? Dá pra chamar de Mandinar, né? Exatamente, vou chamar ele de Mandinar. Só uma coisa que eu ia perguntar com relação ao tabuleiro ali do mapa. O mapa é comum pra todo mundo, certo? Sim, aquele mapa é comum, só que, por exemplo, pra você construir os postos avançados, você tem aquele tabuleiro adjacente ao tabuleiro principal que mostra a cidade de Orleans e as conexões que você faz ali nessa idade medieval. Você faz por barco ou por estrada mesmo, você usa carroça, que é o de uma ação de carroça, e quando você para no lugar e você completou aquele pré-requisito pra você colocar um posto comercial, você pode colocar. Posto comercial você pode colocar somente em cidade que ou em Orleans todo mundo pode colocar pelo menos um posto posto comercial, independente se tem posto comercial ou não, ou em outros locais onde não tem posto comercial de nenhum jogador, entendeu? Você pode compartilhar espaço com seus bonequinhos lá naqueles locais, mas você não pode colocar posto comercial, porque no final do jogo, um dos critérios de pontuação é justamente assim, sua trilha de desenvolvimento vezes a soma do número de posto comercial que você tem, mais o número de serviços que você tem. Você multiplica isso pela sua trilha de desenvolvimento, que vai de nível 1 até nível 6. Então você vai fazendo, desenvolvendo a trilha ali, então você vai meio que garimpando pontos e já meio que setando a sua forma de pontuar no final do jogo. Por exemplo, o Rudit tava uma hora lá que ele tinha mais de 20 recursos. Ele tinha muito recurso. Ele tinha queijo, ele tinha, sei lá, uns 15 queijos. Porque era a forma que ele garantiu. Já o Bruninho, que jogou com o nosso amiguinho. O nosso amigo. Bruninho. Ele focou mais em pegar recursos mais valiosos, entendeu? Enquanto ele também ficou colocando um posto comercial. Então ele brigou comigo porque eu fiquei colocando um posto comercial. E assim foi. E a Monique já ficou mais tranquila. Ficou mais pegando moeda, pegando mais bastante coisa. Assim, a gente não viu a necessidade de gastar moeda, mas é interessante você tentar buscar moeda pra você não sofrer as consequências dos eventos. Mas, no geral, é bem legal. Show, Rogerinho! Chegamos aqui ao fim de mais um podcast de jogatinas aqui no Jogatina BG. A gente tem que agradecer novamente a galera que nos acompanha através do feed. Lembre que a gente tem outros podcasts, podcast de notícia, de RPG, podcast de entrevistas, que final do mês vai vir com o Paulo do Covil dos Jogos, né? Ô, louco, meu, olha essa fera aí. Exatamente. E, cara, eu tinha mais jogos pra comentar aqui também. Tinha o True the Ages Digital, que eu tô muito louco jogando isso aí. Hiperbórea também. Hiperbórea, né? A gente comentou um pouco aqui, mas são vários jogos que a gente quer comentar mais e a gente vai deixando na agulha para próximas edições de jogatinas pra gente falar, né? Exatamente. Lembrando, deixa nos comentários quais jogos vocês curtiram que a gente falou, quais que vocês estão curtindo jogar atualmente, né? Sugestão de temas. Sim, a gente sempre tá aberto aí para discussões e novamente agradecendo todo mundo que nos financia, a Bravos Jogos e outras pessoas incríveis que também comentam aí. Então é muito show. Quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe e outro especialmente pra você, Xuxa. Um beijo pra vocês que estão ouvindo a gente. Sim, tá gastando seu tempo, né, cara? Querendo ou não, você vai gastar uma hora do seu dia pra escutar a gente. Às vezes eu penso assim, caraca, tem gente que escuta a gente, como assim? Nos tolera, às vezes, exatamente. As suas esposas também, né? Você às vezes tá no carro e tá compartilhando a gente. Então, um abraço pra todo mundo que nos ouve. Então é isso, gente. Eu fico por aqui, então. Um beijo e até o próximo turno. Tchau. Show. Tchau. I blind my eyes, I hide. Yeah.